servir e investir. 3, 2, 1, é só subtrair, aprender a dividir para poder reinar. Tirar é sofrimento, foi, é vida e unguento. Ana é sincera, mas só por um momento. Irana é um bom nome, foi, para quem não sentiu fome. Se ela ainda te enganar, não vais partir. Podes cá ficar. 2, 3, 6, multiplicar, somar. Mais carne para ganhar, despir e investir. 3, 2, é só subtrair, aprender a dividir para poder reinar.

dois amores separados, sem haver uma razão. Anjos condenados numa eterna solidão. Dois amores separados, sem haver uma razão. Condenados numa eterna solidão, dois amores separados, sem haver uma razão. Anjos condenados numa eterna solidão, dois amores separados, sem haver. Anjos condenados numa eterna solidão, dois amores separados, sem haver uma razão. Anjos condenados numa eterna solidão, dois amores separados. Canal 2, Antena. Uma fera com ciúme do cheiro do teu perfume, e eu vou ficando louco, louco. Ao fim do mundo, vou tocar lá no...

negação.